Alô? Amor, sei que você não quer falar comigo. Juro que serei breve. Eu não queria te magoar. Me perdoa, por favor. A gente entra e começa uma relação, acreditando no amor. Se entrega de corpo e alma, tudo em nome do prazer. Fica cego e não percebe o que pode acontecer. Se você não me queria, por que você não me falou? Até anel de noivado a gente colocou. Conquistou minha família e a todos você enganou. Eita, quanta amargura.